paga contas que tem, quem paga aquilo que deve, não deve nada a ninguém. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália. Apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Olá para todos, estamos com mais um programa de Portugal de Les a Les. Esta hoje é a minha primeira intervenção, já com o programa mais ou menos adiantado por um problema técnico, não pude falar mais cedo. Os primeiros sons que rodaram aqui hoje neste programa foram elas Tony de Matos, Só na Dois é que Sabemos, depois Francisco José com guitarra Toca Baixinho e Adriano Correia de Oliveira, Trova de Vento que Passa. Depois passaram por cá mais Amália Rodrigues com Ai Chico, Chico e Fernando Farinha com Um Beijo Emprestado. Vamos ficar agora com a Banda do Casaco com o tema Canto de Amor e Trabalho. Mas não é só, porque eles vêm mais a seguir a Banda do Casaco, vêm mais alguns cantar connosco. Connosco e para nós. Para vós também. Não se esqueça, estamos em www.ondanacional.com. Temos também o blog em radioondanacional.blogspot.com. Vamos em frente e vamos ouvir então a Banda do Casaco. Já me cheira a noite, já se vê a aldeia. É bonita, toma lá mais rédea. Ah, que nos vai o corpo. A merenda é pouca e o trabalho é duro. A mulher à espera, já se fez noitinha.

dá-me o ciúme que abraça a alma da gente. Oh vida, dá-me outra vida, oh vida, dá-me outra vida, mas uma vida diferente. Onda do Gabriel, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Rádio Onda Nacional, vem curtir a nossa onda. Mais uma vez, olá para todos, cá estamos de novo para vos dizer quem por cá passou. E agora que estamos quase a chegar ao fim desta primeira hora de Portugal de Les a Les, passaram por cá Trio Admira com Casamento Forçado, depois António Mourão com Ouvida Dá-me Outra Vida e Tonicha com Gaiteiro Português. A cerca de 15 minutos do final desta primeira hora, vamos continuar com Dino Meira e o Homem Vestido de Branco.

nada me diz. Toda a vida foi assim, sempre assim o meu viver. Não quero quem me quer a mim, e quem eu quero não me quer. Toda a vida foi assim, sempre assim o meu viver. Não quero quem me quer a mim, e quem eu quero não me quer. Foi sempre assim toda a minha vida. Foi sempre assim toda a minha vida. Eu quero ir ao cinema, estás cansado de...

seria do infinito sem estrelas? Que seria do mar azul sem as marés? Que seria do negrume dos teus olhos sem o mistério da morena que tu és? Se perdesse o arco-íris a beleza e as flores do seu perfume a viva cor, não seria tão imensa esta tristeza se tivesse que perder o teu amor? Quando te vi, te vi, te vi, foi ao primeiro olhar. Gostei de ti, gostei de ti, de ti, de ti, isso posso jurar. Olhos negros, pele morena, que enlouquecem e fazem sonhar. Gosto de ti, de ti, de ti, isso posso jurar. Seria do infinito sem estrelas? Que seria do mar azul sem as marés? Que seria do negrume dos teus olhos sem o mistério da morena que tu és? Se perdesse o arco-íris a beleza e as flores o seu perfume a viva cor, não seria tão imensa esta tristeza se tivesse que perder o teu amor? Quando te vi, te vi, te vi, foi ao primeiro olhar. Gostei de ti, gostei de ti, de ti, de ti, isso posso jurar. Olhos negros, pele morena, que enlouquecem e fazem sonhar. Gosto de ti, de ti, de ti, isso posso jurar. Como um bombom, sou para ti como um bombom. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui. Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. Segunda à sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. Estou eu de novo para falar mais um pouquinho com vocês. Os três primeiros sons a rodar aqui para a segunda hora de Portugal de Les a Les foram estes. Primeiro, Carlos Paião com Pó de Arroz. Depois, José Alberto Reis com Olhos Negros e Pele Morena. E por fim, Concha com Bombom. Vamos ficar com Paulo Carvalho e depois do Amor. Amanhã, seus lábios romance, sorrindo, fruto matinal de saliva e sal, abrindo seu corpo jardim, sua noite em mim florindo, seu dizer que sim, seu chegar assim, bem-vindo. Angústias de beijos, sonhos e desejos, vindo. Vindo em madrugadas, luas inventadas, vindo. Seu nome amanhã, seus lábios romance ouvindo, seu dizer que sim, seu chegar assim bem-vindo, angústias de beijos, sonhos e desejos vindo, vindo em madrugadas, luas inventadas, angústias de beijos, sonhos e desejos, vindo em madrugadas novas inventadas, e abrindo em rosas nuas minhas mãos nas suas, dormindo. Leva o sol, leva o mar.

Agora que já passamos para a última meia hora deste programa de Portugal Leva Lés. Os últimos sons que por aqui passaram foram Paulo de Carvalho e depois do Amor, a seguir Rita Guerra, Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez e por fim Coquetel, O Que Passou, Passou. Não quero vos lembrar para que passem pelo nosso blog, pelo seguinte endereço, radioondanacional.blogspot.com. O endereço agora para nos ouvir, agora em definitivo, é www.ondanacional.com. Agora vamos ficar com Lara Lee e o tema Jora. Thank you. Amor, queria só para nós dois a mas depois o seu bater foi maior. Agora quando te vejo, sei enfim qual a razão. Agora quando te vejo, sei enfim qual a razão deste meu louco desejo de parar o coração. Deste meu louco desejo de parar o coração. Sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! Ao sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália. Apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Agora já há cerca de 20 minutos, pouco menos, para o final deste programa. Os últimos que por aqui passaram foi a Lara Lee com o tema Jura-me, depois Dulce Pontes com Canção de Mar e por fim Ada de Castro, Desejo Louco. Esta é a vossa rádio, a Rádio Onda Nacional, a mais ouvida na web. Agora vamos ficar com José Mário Branco, Eu Vim de Longe. Segundo ele diz, veio de longe e muito longe. Passou. Foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor. E quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Volta, vi tanta esperança andar à solta que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos

que a minha gente vai fazer. Eu vou pra longe. queres fazer rádio no web, junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Pois é, meus amigos, foi um prazer estar aqui de novo para vos fazer companhia durante estes 120 minutos de Portugal de Lés a Lés. Os últimos sons que por aqui passaram foram José Mário Branco a dizer que eu vim de longe e depois Grupo de Malhouse com o Vira de Aldeia. Foi um prazer fazer-vos companhia durante estes 120 minutos, conforme vos disse. Eu sou o Narciso Gonçalves, que realizo e apresento este programa de segunda a sexta-feira na Rádio Onda Nacional, das 14 até às 16 horas. Programa este que passa também na Rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã. Despeço-me de todos, adeus, até uma próxima oportunidade.